Seu moço quer saber, eu vou contar num baião minha história pra o senhor. Seu moço, preste atenção. Eu vendia pirulito, arroz doce, mungunzá. Enquanto eu ia vender doce, meus colegas iam estudar. A minha mãe, tão pobrezinha, não podia me educar. A minha mãe, tão pobrezinha, não podia me educar. E quando era de noitinha, de a brincar, vixe, como eu tinha inveja de ver o Zezinho contar. O professor raiou comigo porque eu não quis estudar. O professor raiou comigo porque eu não quis estudar. Hoje todos são doutor, eu continuo João Ninguém. Pois quem nasce pra pataca nunca pode se vintém. Vê, meus amigos, doutor, basta pra me sentir bem. Vê, meus amigos, doutor, basta pra me sentir bem. Mas todos eles, quando ouvem baiãos em que eu fiz, fico tudo satisfeito, bate palma e pede bis. E de João foi meu colega, como eu me sinto feliz. E de João foi meu colega, como eu me sinto feliz. Mas o negócio não é bem eu, é Mané Pedro Romã, que também foi meus colegas e continua no sertão. Não puderam estudar e nem sabe fazer baião. Não puderam estudar e nem sabe fazer baião. Não puderam estudar e nem sabem.